boa, neguinha, maluco, me diz. A galera debaixo do palco cantando a letra do som que eu fiz. Os cara me tromba na rua, à noite mó lua, fumaça pro ar. Aquele almoço, firmeza, família na mesa, risada, risada, risada. A vida é foda, ainda mais foda pra quem vive aqui. Covarde se entrega, guerreiro rasteja, mas nunca pode fugir. Que nem Maringuela, Lamaca, Guevara, Jesus em Palmares, Zumbi. Não espere a escada de um filho da puta, você é capaz pra poder subir. Já fui zoado, esse gordo barbado nem sabe rimar. Quem fala só fala, quem faz é quem corre e um dia vai conquistar. De cara cheguei na Vila Mazei, nem asfalto tinha no chão. Sufoco passei, mas não desandei, caí, levantei, encontrei solução. Do fundo do poço você só pode olhar pra cima. No meio de um monte de fita errada, o gordo aqui se agarra na rima. Tu mora em barraco no meio de favela e nasceu pra ser vencedor. Por favor, assassine o ódio e dê uma chance com um pouco de amor. Eu ainda acredito no mundo de paz, sem essa de crime, ostentação e tudo mais. Queria ver sempre a flor vencendo o canhão e o sol nascer cada dia mais lindo aqui no morrão. Eu ainda acredito no mundo de paz, sem essa de crime, ostentação e tudo mais. Queria ver sempre a flor vencendo o canhão e o sol nascer cada dia mais lindo aqui no morrão. Eu ainda acredito naquele abraço, menina, amo tanto você. Acredito naquela frasinha antiga que juntos podemos vencer. Tu queres poder, poder é fazer o mundo girar e o sorriso fluir. Humildade é mais do que ouro, a prata, o nai, um relógio que vale 10 mil. Do que valeu teu importado e tua mansão? Se agora tá duro, gelado, uma vela acesa, velório, caixão. Quanto vale mulheres, dinheiro, poder, ganância, extrato bancário? Se quando sentado no vaso a merda sai toda do mesmo buraco, irmão. Não aprendi a me render, sem luta não há vitória. Não aprendi a ver um mérito sem trajetória. Tem que suar, lutar, jogar na vida, fazer uma história. Quem nasce em berço de ouro, certeza, amigo, não usa memória. Chega de tapa na cara daquele fardado que banca o herói. De ser a piada da sala de aula, daquelas vadias de vários playboys. De ser o coitado, o abandonado, levanta essa cara, ladrão. A verdade se agarra na luta e o resto do molho é tudo ilusão. Então, eu ainda acredito num mundo de paz, sem essa de crime, ostentação e tudo mais. Queria ver sempre a flor vencendo o canhão e o sol nascer cada dia mais lindo aqui no morrão. Eu ainda acredito num mundo de paz, sem essa de crime, ostentação e tudo mais. Queria ver sempre a flor vencendo o canhão e o sol nascer cada dia mais lindo aqui.